Deus pode te felicidade. Bate coração, vem que vai falar. Sonhando na sua verdade. Bate coração, meu peito tá pedindo bis. E me sentindo esse amor é o que me faz feliz. Sentindo esse amor é o que me faz feliz.